E aí, Neguaz? E aí, Lucas MC? Tá bom pra você, Nego? Tá firmeza, molequinho. Ah, é? Então vai ficar melhor agora, tá aí? Olha a arte restaurada!